Panorama Agrícola para 1º de julho de 2011, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é 1º de julho de 2011, sexta-feira de lua nova. Na mesa de som está o Márcio Peixe e o ditado de hoje é: quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. No Alimento e Companhia de hoje, Simone Barrim fala sobre o brócolis. Governo federal doa estoques de alimentos para mais de 15 países. Política habitacional mantém famílias no campo. E no boletim do Santa Catarina Rural, hoje você ouve mais sobre redes de cooperação. Domingo, assista ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã, na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para quem deseja uma bebida quentinha e pouco calórica no inverno, a dica são os chás. Dê um toque especial ao sabor, acrescentando raspa de gengibre e algumas gotinhas de limão. E para adoçar, use o mel. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. O contato é com Oswaldir Dalbello, que é o gestor do programa Gestão de Negócios e Mercados da EPAGRE e que no Santa Catarina Rural ajudará no trabalho de redes de cooperação. Dalbello, o que são redes de cooperação? Bom, dentro da estratégia que se traçou para fortalecer e ajustar e inserir o pequeno agricultor familiar, no estado há 10 anos, a gente está trabalhando pequenas cooperativas, né, que trabalham em forma de rede, onde uma cooperativa ela suporta ou dá cobertura a diversos pequenos empreendimentos, agroindústrias familiares, de agregação de valor, onde elas possam... consigam com isso se legalizar, formalizar a sua estrutura e ir para o mercado de forma legal, competitiva. Quer dizer, a rede ela se forma no sentido de ampliar os serviços para a agricultura familiar, para esses agricultores, ampliar a escala dos produtos, o mix dos produtos, quer dizer, a quantidade, a diferença de produtos, né, de forma diferenciada. Então, para que chegue ao mercado de uma forma, com qualidade e de forma legal. Então, as redes, elas são essas estruturas, esses instrumentos que estão sendo constituídos, irão ser constituídos e no SC Rural irão ser fortalecidos, né, para que mais gente, possamos incluir mais agricultores familiares num processo onde haja uma maior verticalização das suas atividades, da atividade, e com isso buscar uma maior agregação de valor, uma maior agregação de valores, né, tanto intrínseco do produto quanto do próprio valor monetário e culturais. Bem, Dalbello, e que bons exemplos já existem de redes de cooperação? Olha, nós temos mais de 70 pequenas redes no estado estabelecidas já. Logicamente, ainda necessitando de muito trabalho ainda para fortalecer, mas tanto em todas as regiões do estado nós temos bons exemplos de cooperativas, né? Na região de Concórdia, onde a gente atua, nós temos em cada município da região da Amalfi pelo menos uma cooperativa, uma rede dessa constituída e uma central de cooperativas que abrange todas essas cooperativas singulares, que são as de cada município, que também presta serviço, desde código de barras, contabilidade, assessoria técnica, uma série de outras coisas. Então, já há uma formação, uma rede, vamos dizer assim, estadual nesse sentido, né? Ela está já socializada, e aí o SC tem esse rural, vem com esse objetivo também, de adequar as instalações aos empreendimentos individuais ou grupais, preferencialmente grupais, e fortalecer essas redes que já contam com mais de 70 cooperativas a nível de pequenas cooperativas a nível de estado. Essas pequenas redes, Dalbelo, elas vão ser prospectadas pelo SC Rural ou os cooperados devem procurar a IPAGRE e a Secretaria Executiva do... Bom, nós já trabalhamos, um dos primeiros trabalhos feitos no SC Rural foi um diagnóstico, um levantamento de todas as redes e todos os empreendimentos ligados a essas redes ou não. Quer dizer, isso, o SC Rural já sabe quem são e aonde estão, né, essas redes. Logicamente que agora existe um caminho natural dentro de uma, ou normatizado, vamos dizer assim, do SC Rural em relação a como as redes poderão buscar esse benefício do SC e se fortalecer. Eles passam, né, por uma manifestação de interesse do grupo, aonde nós, enquanto instituição IPAGRE, estaremos junto ajudando a elaborar essa elaboração de interesse. A partir dela, em sendo aprovada, se elabora os planos, projetos estruturantes, que são as metas do SC Rural, e os planos de negócios, para trabalhar e fortalecer essa rede. Então, quer dizer, o caminho é a busca, havendo interesse dessas redes, desses agricultores, buscar junto às executoras, IPAGRE, CIDASC e as demais executoras nos municípios, né? E a partir disso, sim, se elaborar todo um trabalho, todo o trâmite legal para que possamos chegar num projeto estruturante para fortalecer essas redes e assim eles se beneficiar disso e também inserir novos e outros agricultores e novos produtos e novas agroindústrias. Oswaldir Dalbelo, gestor do Programa Gestão de Negócios e Mercado da IPAGRE, falando aqui no Panorama Agrícola sobre como vão funcionar as redes de cooperação no Santa Catarina Rural. Oswaldir Dalbelo, obrigado pelas informações. Estamos à disposição. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. O brócolis é uma hortaliça originária da região do Mediterrâneo. Nutritivo, possui uma boa quantidade de vitamina C e vitamina A. É fonte de ferro, cálcio e fibras. O brócolis é um vegetal que tem poucas calorias e pode ser aproveitado por inteiro, porque folhas, flores e talos são comestíveis. Fica ótimo na forma de salada, seja cru ou cozido. Deixa pães e bolos mais nutritivos e pode ser misturado a massas, arroz ou carne. Se você precisa de um bom motivo além do sabor para incluir o brócolis na sua alimentação, saiba que ele é um amigo do coração. É hora das notícias. O governo federal vai doar estoques públicos de alimentos aos países de língua portuguesa e a outros 15 países, entre eles Bolívia e Haiti. Estão sendo destinados 100 mil toneladas de milho, 500 mil toneladas de arroz, 100 mil toneladas de feijão, 10 mil toneladas de leite em pó e 1 tonelada de sementes de hortaliças. Atendida a demanda desses países, o Ministério das Relações Exteriores pode destinar estoques remanescentes a outras nações atingidas por eventos naturais adversos ou em situação de insegurança alimentar aguda. A segunda etapa do programa Minha Casa Minha Vida amplia as faixas de renda familiar na área urbana e também na área rural. A nova fase do programa privilegia famílias com menor renda. No caso das famílias que vivem nas áreas rurais, as que têm renda anual de até R$15 mil. As famílias que vivem no campo ganham linhas de financiamento, taxas de juros e prazos diferenciados, e podem também financiar a reforma de casas. O fortalecimento da política de habitação para o meio rural contribui para manter a família no campo. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.